Prossiga. Oh, veio mais para descida na proa de ponta. Desça para 4 mil pés na proa de ponta e o ajuste ao longo da 7. 4 mil na proa de ponta e 17 ou mais. O total 9990 confirma a proa que está na tela. A proa 042 para Mário. Gente, o total 9990 está passando agora uma milha à direita de Mário. O total 9990 é a proa 040. O total. Sim, agora para o habitat total. Gente. Total 9990, desce para 2000 pés, ajuste na 097, livre LS. 2000 na 097, livre LS total. 1897, Recife, 251, 3325. Recife, no palco, no 897. Mais flat Romeu? Mais flat Romeu, prossiga. No Costa Azul. Fecha, pode iniciar no sobrevoo, mais flat Romeu. Chame táxi, o TAN 3517. Chama na táxi, o TAN 3517. Governador, bom dia, o 4208 descendo para 150. Azul 4208, sendo identificação, chegada Mari, desce para o 050, não acreditado da presente. Azul 4208. Ok, descendo para o 150, na sua direita. Eu, Salvador, é o 4208 descendo para o 150 na toa de TAP. 4208 na toa de TAP, descendo para 50. Ok, 50. Salvador, o San 3153, muito bom dia, informação hotel, autorização nível 360 Galeão, por gentileza. Eu tenho 38, pronto. Cópia ou aguarda a coordenação? Pode ser o 38, tá pronto. San 3153, Salvador Galeão, autorizado nível 380, decola da 10. Primeira curva direita, peixe da saída da El, lei da pós-lida, voa bridge, onde intercepta a rota UP Zulu 10. 5410 no transponder, o controle no 20.8, tá 3153. 3153, UP Zulu 10, autorizado para Galeão, nível 380, decola da 10 direita, saída da El, após da El voa Leda, Leda voa bridge. Intercepta o Brasil 5410, transponder no 208, controle de saída da 3153. Correto, reporte pronto. Demarei. Dia total 9990, final baixado travado. Total autorizado, pista no zero, variável com 5 nós, ajuste no 08. Pouso autorizado no 08, total. Aguarde. Na sua escuta. Tan 3517 com 106 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna com fins. Tan 3517, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama 2086, altímetro no 018 agora. Em frente, Índia, ponto de espera, 10, chama 2086 e 1008, Tan 3517. O ápice é a cargo 9832, 43, coordenação aqui 3 solo, aeroporto táxi. Falta ali, obrigado. espera da 10 pronto, tá 3517. 3517, alinhar e decolar, pista 10, variável com 59. Alinhar e decolar 10, tá 3517. Total 9990, solo 13, livrou 1219. Solo Salvador, bom dia, Papa Romeu Alfa, é de volta, comprovação 270 Recife. Salvador é 4208. Prossiga. Autoriza direto da presente externo? Negativo. Ok, grato. Alfa X-Fox, Salvador Recife, autorizado nível 270. Upper Whisky 58, a rota decolada 97, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5166 no transponder, o controle no 20, décima 8, Alfa X-Fox. Para Recife, decolando saída Puca, Aracaju, 17, na esquerda, pós. Transponder 5166, controle 120, décima 8, Alfa X-Fox. Correto, reporte, confirme o BOB. Como posterior, senhor? Ainda não tenho definido. Afirmativo, chamo 186 para acionamento táxi, Alfa X-Fox. Chamarei 186 para acionamento táxi, obrigado. Manter a posição total, por gentileza. Bom trabalho. O total só informando, tá aguardando devido o ápice, ok? Tá finalizando o puxo, 767. Bom dia, o TAN 3597 decolado, passando 1.700 pés, estação para 3.80 no perfil da Arbor. TAN 3597, contato radar, 3.80, pé da Arbor. Azul Quase 208, 2000, Anjil Chama 0, 18, livre LS, reporte estabilizado. 2.1019, o resto para estabilizado 4208. 4 possível, o T35 no centro solicita pro de Elefa. Autorizado pro de Arbor, 3597. Pro de Arbor, T357, muito obrigado. Frente Índia, não posso esperar chamar 2.186, altímetro no 018, ápice a cargo 9832, bom voo. E em frente Índia, quando posso esperar chamar 2.186, obrigado, bom trabalho, bom dia. Total ingresso via Júlio, corrigindo, quilo para o PAT 3, quando lá tem o sinalizador. Cono 4, chame Recife 2085, alternado 1245. DP 5584, Recife 2085, 2545. Bom dia. Like, desce para 2010, onde eu chego 0, 18, reporte aplicado. Descer para 2000, com ajuste 10, 18, reportando estabilizado o meu mais mais. Salvador, off na carro 9832, só pode esperar dar 10, pronto para ingresso da colagem. Adição 9832, alinhar e decolar. Pista 10, variável com 59. Sente a linha e decola pista 10, off na carro 9832. Salvador, 3153 no portão 3, está pronto para o posicionamento. 03 o portão, reporte quando pronto para o ataque, está 3153, coordenação entre o solo. Coordenando, com o pessoal autorizado, vai chamar ataque, está 3153. O estado está livre, chame táxi. Azul 4208 está estabilizado no ILS. Complete na altura de 18.6 para o azul 4208. 9832 aos 20, não 20.8, Goiás. Quase 9832 copiou a torre. São 3517, chame Recife 1288, alternado 260. Recife 1288, alternado 260, um bom final de semana, até 3517. Livre pouso, azul 4208. Sedapuca. Contato radar 350, Sedapuca. Tango Victor Charlie Hotel, a intenção é de Salvador para Sierra Novembro e Índia Eco é Caetite. Pronto, cópia. Hotel Sierra Novembro, autorizado Sierra Novembro e Índia Eco, nível de voo 100. Decolador no 7, primeira curva direita, prefira sair da Arbor após direto destino. O plano é Yankee, inicialmente sai a 100 nível de voo, a 200 milhas cancela e prossegue no visual no 085. 51165 é o transponder, 51165 e o controle operando 20.8, Victor Charlie Hotel. Identificação, chegada a Bonf, desce, mantém o 050. Para o 050 na Bonf, já lá vai. O AB está a desviar à direita para essa formação. Gente, após desvio, se protejamos. Desvio, chamo. 9232. Trip 513 no meio, acena de identificação, chegada a mão, da presente Roy Pock, descendo para 4 mil pés, ajuste no 08. Metro Victor Charlie Hotel, bom voo. Charlie Zatan com 1-34 a bordo, 3:50, alterna Guarulhos. Tá 3153 via Índia, no ponto espera chamar 208-6, altímetro 1-0-8, bom voo. 1-0-8, via Índia, vai chamar 2 no ponto espera, obrigado, bom dia, 3153. Direita 219 pro 4208. Aproximação, aguardo autorização. O meu Mike Mike. Controle o papapá, Mike Jet Romeo. Prossiga. Via Alfa reportado, taxi Juliette, azul 4208. Alfa reportará na Juliette, o 4208. Estabilizado no ILS X-Ray, dá 1-0. Baixou, travou? Vai fixo. Pouso autorizado, pista 1-0. Variável com 5 nós, o Romeu Mike Mike. Teste, pouso autorizado na 1-0, o Romeu Mike Mike. Salvador Clarence American 980. Mais um lote Romeu, chame Torres, 1186. Eu tô aqui na linha do litoral, senhora, bem antes aqui, próximo ao Iguatemi. Chame a Torres 86. Ok, I don't have your site plan yet. Could you confirm the estimate of block time? Yeah, we're supposed to depart in 15 minutes at 1040 Zulu. Now I got your flight plan, but the estimate of block time will be 1055. Could you confirm? Okay, 1055 now, and we'll check out our flight plan, American 980. Okay, in a few minutes I will receive standby. Could you confirm the flight lab that you got? Initially we'd like to request flight level 350. 350, standby, like a 90. Azul 4208, ingressa Juliette, 0304, então. Juliette 03 ao portão pro 4208. Desando ingresso Alfa Eco Fox, reposte aéreo pronto. Ciente 3153 após a passagem do tráfego aéreo e manter. Após o tráfego na curta, ali Zero red copy. Papa Romeu, Romeu, Mike Mike, solo aos 27, livra direita, 1219. Livra direita, para 1219, Mike Mike, boa. American 90. Salvador, Serra Bravo Mike. Prossiga, Serra Bravo Mike. Posso me dar aqui na posição bot, cancelar o plano e abrir a direta a carteira 17? Reporte bluff para mudança de plano, Serra Bravo Mike, descendo para 4 mil pés. Boa para 4000, chamar em volta para o cancelamento. Trip 5306, desça para 3, Lopez, ajuste 1018. 3018, 5306. Ajuste no 08. 08, autorizado a decolagem no 0, até 3053. Runway 10, left turn, Fuca departure, Azul transition. Scott 5431, Fugans, 120, decimal 8, American 980. American 980, registered to Recife via Upper Whiskey 58, runway 10, left turn, Fuca departure, Rocket Azul transition. Squawk 5431, departure frequency 120.8, initial climb to 350. Check is correct, report when you're ready to push and start up. That's an 80 call, ready to push and start up. Aos 30, 120, décima 8, boa viagem. 308, não, muito obrigado, um ótimo dia. Trip 5306 no meio, 2000 livre LS, trip 5306 no meio. Nossa, o Fox vai manter a posição devido à aeronave decolando da pista 90, é saída conflitante com a sua saída pública, ok, da 17. Aguarde e mantenha a posição. Saiu. Central 380. Então, 3153, contato radar 380, saída da EDA, presente autorizado por Leda. Está presente, Leda, 3153. Papapá, Mike Flash Romeo, tá livrando assim para a paralela e vai manter sobrevoo na BR-324. Tem a posição e aguarde, o Vitor Charlie Hotel. Hello, Romeo. Controle, o Serra Bravo, mais 4 milhas de bronze para o cancelamento. O Serra Bravo Mike, plano modificado, zona 032, na prova da rotatória, desça para 1.500 pés, ajuste 1.018. Para 1.500 pés. Mas mais desconhece essa rotatória, pode atuar da presente a 197, cabeceira? O Serra Bravo Mike tem condições de manter referências visuais na proa 170? Positivo. 170, reporte visual 47.